chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. 1 da tarde, um bom início de tarde a você que está conosco a partir de agora para se entreter, divertir e informar com o Pretinho Básico e Coca-Cola. Abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Como vão os amiguinhos do Pretinho? Neste início de tarde, que coisa boa ver essas carinhas felizes aqui. Todos muito afim de fazer o que fazem. É verdade. Como tu tá bonito de bigode, né? Obrigado, muito obrigado. Obrigado, são seus olhos. Agora que a Rodaica reparou, né? Agora que ela viu. Uma semana depois ela viu que eu tô de bigode. Tá um mês já de bigode. Ele já tá um mês, é. É que a gente não se cruza em casa. A gente não tem se visto com muita frequência. Só no escuro. E aí no escuro não aparece. Ah, aparece. Tá, mas na hora de beijar, se não fica... Não se beijam também. Mas não faz carinho no rosto, assim. Não se fazem carinho. Não, falaram que no casamento não beija mais, mano. Então eu não vou casar. O que eu mais gosto da vida é beijar. É mentira. Cultive o beijo no seu casamento. Beijo lascivo. Beijo lascivo, não beijo. E não me vê assim, o dia que o casamento chegar no beijo na testa, ferrou. Acabou. Acabou. Quando chegar no beijo na testa, deu. O casamento acaba quando tu fala assim, ó, vai lá e pede pra tua mãe pra pegar uma coisa. Ah, mas então já acabou lá em casa. Outro momento em que o casamento acaba é quando tu te refere à tua mulher como mãe. Não. Tu não fala pro teu filho. Mãe, fala pro João. Fala pra ela, mãe. Como mãe? Não, peraí. Mãe é tua mulher. Tá certo, né? Que são tudo uns filhos, né, mano? Não precisa chamar também. Tudo uns filhos do quê? Lá em casa eu chamo de nega véia. Nega véia é bom, né? Nega véia vai pegar uma cela lá. O nego veísmo é demais. O que que vocês acham que talvez a gente vá fazer quando tiver uma certa idade, se não chamar um ao outro de pai e mãe, né? É, aí acabou, né? Não, mas aí já é bem Eu prefiro não pensar no futuro, Mr. P. Nós já temos uma certa idade. Todos têm uma certa idade. Todos, independente da idade. A minha certa idade, certa mesmo, é 32. A minha certa idade é 16. A minha é por volta. Vamos cumprimentar os queridos da mesa, Maurício Amaral. Tudo bem. Tudo beleza, Maurício Amaral. Tudo beleza. Tudo certo, Porazinho. Tudo ótimo. É só pra confirmar. Estamos aí, boa tarde. Mr. P. Bem. E a estrela móvel deste Pretinho Básico faz o Patrola pro Rio Grande do Sul todo sábado de manhã às 11h30 em HD. Tudo beleza. Eu queria aproveitar o início deste programa para fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui. E hoje eu soube da importância disto. Olha, quero mandar um abraço carinhoso, apertado, forte e verdadeiro para os 6.500 colegas de RBS que nós temos. Que coisa. Porque são todos nossos ouvintes, a maioria nós não conhecemos e todos eles gostam de nós, nos admiram apesar aqui, de tudo, apesar né? de tudo, todos eles gostam de nós pelo momento de descontração que nós proporcionamos a eles como ouvintes e aí não como colegas. Que maravilha, pra quem gosta de nós é um prato cheio, né? Pra quem gosta de nós é um prato cheio, como por diz exemplo, a pouca vogal. Raíssa Gomes trabalha na central de vendas. É, acho que atendimento a jornais, call center e tudo mais. Esses dias encontrando na rua, junto com mais duas colegas, e ela pediu pra gente mandar um beijo. Muito bem. Nossas colegas. Crachazinho pendurado, sabe? É isso aí. Tamo junto. O pessoal do call center aí levanta a mão e dá um gritinho agora. Imagina no meio do atendimento, assim. Sim, mas o senhor tem. A senhora tem. Uma vez eu fiz uma matéria no call center lá da Zero Hora pra tentar vender uma assinatura, né? Conseguiu? Foi meio difícil. Não, o cara cancelou. Cancelou. Muito bem, vamos aqui repercutir os destaques desta quarta-feira, 15 de junho de 2011. Hoje é dia do paleontólogo. Olha aí, ó, meu dia. A palavra paleontologia vem da união de termos gregos que são palaios, que significa antigo. E ontos. Antigo papalaios, né, Magnata? Antigo bagarai. Antigo papalaios. Popular antigo bagarai. Quer dizer ossos, né? Não. E ontos, não quer dizer ossos. Significa ser. Ser. O ser. Ser. E ainda o logos. Eu sei que quer dizer logos. O que significa? É um carro. Não, logos é estudo, né? Logia, tudo que termina em logia se refere ao estudo de alguma coisa. Penso, quando o cara logos... fala isso, é uma analogia ao estudo de alguma coisa. É. Certo? É. Que significa, então, estudo, pesquisa, assim sendo traduzida como o estudo dos seres antigos. Do KG. Os paleontólogos estudam o KG. Beijo pra Santa Maria que nos ouve, que já foi empalado. Trabalho fortíssimo lá. Bom, Maurício. Não, ainda não, né? Tá bem, vamos deixar pra empalhar o KG depois. Não, é empalhar. Sim, o Maurício errou o termo, na real. Hoje também é dia daquele estado brasileiro que serviu de inspiração para um dos maiores hits do Pretinho Básico. Desde os tempos mais remotos, o Acre tá aí. Parabéns a você que é acreano e que escuta o Pretinho Básico. Lá no canto do Brasil, né? Lá no canto do Brasil. Tem um acreano que nos ouve, que um dia numa balada apresentou inclusive a carteira de identidade, foi na Unicinos. Quando a gente esteve na Unicinos há 1-2 meses atrás, esse garoto mostrou a sua identidade de nascimento no Acre. É verdade. Que massa. É verdade. Hoje tem o primeiro eclipse da Lua em 2011. Olá! Bem no finalzinho da tarde, a lua vai surgir no céu com tons avermelhados. Ó, nossa, Pretinho, então. Isso vai ser possível porque Terra, Sol e Lua estarão alinhados. Olha que loucura, hein, Magnato? Isso aí dá um reggae, hein? Dá uma regueira falando com a lua. E hoje eu vou estar olhando a lua em Porto Alegre, né, Magnato? Tem show da tribo. É verdade, Pause. Então, Terra, Sol e Lua estarão alinhados, fazendo com que a lua mergulhe na sombra projetada pela Terra. O eclipse vai ter cerca de 1h40 de duração, mas a visualização vai depender da região onde você está. Ah, é? Para quem está mais ao leste, como Florianópolis e Porto Alegre, a lua vai surgir às 17h29, e os moradores destas regiões verão 34 minutos do eclipse. Na minha posição aqui, tem viagem. Hora mais ou menos. Que eu vou essa aí, 5h29. É, 5h29. E tu tem uma posição privilegiada, porque a lua sobe exatamente ali, ó, em cima daquela chaminé que tu tá vendo ali, ó. Ela sobe exatamente ali. Exatamente ali. Outra aqui, ó. Pra quem tá mais em direção ao oeste, como Santa Maria e Chapecó, a lua vai surgir às 17h40 e será possível acompanhar 23 minutos do eclipse total da lua. Legal. E o Maurício, a gente comprou um vinho, vai ficar aqui sentado. Bacana, Maurício. É, os europeus vão ver 1h30 de eclipse. Eles vão ver primeiro mais. Mundo é outro. Eles vão ver antes, né? É que eles estão mais ao leste, mas o coitado lá de Alegria, de Uruguai, Ana vai ver 7 minutos. Nem vai ver. Lá nós não damos bola pra eclipse. Aí o pessoal do Chile não vai ver porque as nuvens não vão deixar. O Chile não tem que ver as nuvens vulcões. Eu acho que interessa pro pessoal da Alegria, do Uruguaiana, o eclipse da lua. Não interessa nada. Mas isso quando é criança é legal, né? Porque é uma coisa. Sim, eu me lembro que tinha toda aquela expectativa. Não, tu lembra do sol? Do sol tem que usar. Não pode olhar diretamente pro sol. Vai ficar cego, guri! Para, guri! Esse dá, né? Esse dá. Da lua. É, o da lua tá liberado. Claro. Então fique de olho no céu hoje por volta das 5h30 para assistir este espetáculo da natureza. Tô de olho já, Magnata. Que dia é hoje do mês? Hoje 15. Do mês é 15. Puto condomínio. Tem que pagar o condomínio. Falha nos chips provoca recall de 11.600 passaportes. Ah, era só faltava. A Casa da Moeda produziu passaportes com erros nos chips para identificação do brasileiro na chegada em outro país. Tem que demitir, né? Os documentos com defeito foram. Todo funcionário tem salvação, Potter. É verdade. Todo funcionário merece, antes de ser demitido, uma segunda chance. Esse cara já errou nos coisas do Enem. Os documentos com defeito foram produzidos de 2 de março a 6 de abril deste ano. No período foram produzidos 170 mil passaportes. Quase. As pessoas que receberam o passaporte com erros no chip estão sendo chamadas para troca do documento. Polícia britânica prende homens suspeitos de planejar assassinato da cantora Joss Stone. Que loucura isso aí, cara. Nossa, os dois homens com 30 e 33 anos foram detidos em Cullumpton, sudoeste da Inglaterra, perto da residência de campo da cantora. A dupla carregava espadas, uma corda e também tinha um saco para o transporte do corpo. Meu Deus. Os dois também estavam de posse de mapas detalhados e fotos aéreas da propriedade da cantora de 24 anos. Impressionante. Quem teria, né? É, muita gente quer matar a Joss Stone. Ah, mas não dessa forma. Eu não vejo a necessidade. Joss Stone, né? Não é a Madonna, né? Se fosse a Madonna, tu até entenderia pela Gaga, projeção Gaga, que isso daria. A psicopatia não tem endereço, mas, cara. É o que os caras mataram o John Lennon, né? É um cara que dá uma projeção. Tá, eles falaram pra polícia alguma razão, assim, adoração? Sei lá, mas isso agora me lembrou do assassinato da atriz Sharon Tate, que era a mulher do Roman Polanski, que também não era uma atriz, assim. Mas os caras entraram numa que tinha que ser ela. Foram lá e mataram o Mas no caso, ali tinha, digamos, aspectos de seita nesse caso. Sim, da, que era o Charles Manson, mas e que tu acha que tinha isso aí, porão? Isso aí mata o saio. Psicopatia geral, tem total. Pinta total de ser um troço maluco, assim. Joss, nossa amiga, né? Que já veio aqui numa promoção da Atlântica, num show. Nossa amiga é bom. Pé descalço, toca de pé descalço. Às vezes pode ser vingança, né? Por alguma coisa que a gente desconhece. Que horror. Ou pode ser passional. Assim, ela veio a tratar mal uma determinada pessoa acontece, e o cara tomou a dor, sabe? Uma coisa garçom, assim. Garçom, não trate mal os garçons. Nunca trate mal. Vamos botar aquele vídeo no blog do Pretinho? Vamos, baita vídeo. E aliás, outro que não dá pra tratar mal também é manobrista. Manobrista. Ele entra no teu carro e pode fazer coisas no teu outro carro. Outro que não pode tratar mal é mulher. É, a mulher. Amante também. Amante não pode tratar mal. De jeito nenhum. Mas amante rico, né, da tua mulher. Não pode tratar mal. Boa, cara. Mudou no meio do caminho, né? Entrou à esquerda rapidinho. No dia dos namorados, o meu amante da minha mulher deu um presente melhor que o meu. O meu amante da minha mulher. O nosso amante daí, né? É, da minha mulher é meu, né? No caso, é uma relação. O nosso amante é rico, mútua. O nosso amante é rico? Eu falei, tá liberado. Rodaica, é contigo. O nosso amante é rico? Não. Não é? É pobrinho, pobrinho. Vai dizer que o nosso amante usa All Star. Não, eu vou te dizer. Ele é garçom e manobrista. Não, parece que é papeleiro, cara. Papeleiro! E placas de táxi podem custar até R$430 mil no mercado ilegal aqui em Porto Alegre. Caramba! Este é o mesmo valor de um bom apartamento em bairro de classe média. Caraca. A indústria ilegal de licenças movimenta mais de R$100 milhões ao ano e leva à concentração de parte dos carros nas mãos de poucos taxistas. Isso explicaria boa parte das reclamações sobre mau atendimento a usuários. Cara, R$430 mil, se alguém compra um ponto, assim, um carro, né, que é um ponto... A placa. Deve dar muito dinheiro, né? Ele tem que comprar a placa. Não, dá dinheiro pra quem comercializa, né? O cara que paga R$430 mil pra recuperar isso, meu. Mas é isso. Mas por que compra, então? Essa é a pergunta. Não, deve dar muito dinheiro. Aí é que tá. Quem compra é quem já tem muito táxi. O dono do táxi tem 100 táxis, sim, entendeu? Sim. 200 táxis. Ele vai lá, compra mais um e mais um e mais um. Daqui a pouco ele monopoliza o serviço. O motorista custa R$430 mil. É o magnata do táxi. Mas o motorista do táxi não compra, o motorista sempre trabalha pra alguém. Ele é funcionário. Tem raras exceções em que o dono que trabalha. Mas ele tem uma equipe. Mas ele também trabalha. É. De vez em quando. Eu sou amigo de uns caras que o pai tinha, não sei, faz tempo que eu não falo com eles, a família trabalhava, dois camaradas meus. Eu também. O Marcos e o Pinguim. O pai trabalha e os três filhos trabalham. O táxi do Pinguim era uma geladeira. Eu, por exemplo, conheço também uma família onde a filha optou por estudar no exterior, né, fez a formação, a pós-graduação e tal no exterior e tal, voltou para trabalhar no Brasil e o filho pediu pro pai um táxi. O filho tá rico, a guria tá trabalhando de balconista. Tem isso também, né? E olha só como é, tem uma não, coisa pra não malhar. Estou depreciando a profissão do balconista. Claro. Acontece que ela se preparou pra ser outra coisa, entendeu? Sim. E aí tá fazendo outra coisa. Mas imagina pra só. Qual ela não se preparou. Tu pega e compra um táxi, tá? E aí tu cresce. Aí tu compra o teu segundo táxi. É o que aconteceu com o aí cara. Aí tu cresceu, tu comprou o terceiro táxi. E aí, em que momento passa a ser erro tu estar crescendo? Tu ser empreendedor? Não, não, mas não é erro. Não, não, o erro é que é ilegal, é o mercado negro, não é um mercado não autorizado pela prefeitura, entendeu? Não é a prefeitura que comercializa 430 mil a placa, quem já tem. Sim, que vende. Não, exatamente, entendeu? Esse é o mercado que tem paralelo, muito. Esse é o mercado. Isso que é o erro, o paralelo que, tipo, eu vendo meu táxi pro PI sem informar pra prefeitura. Deve ter um limite, né, estabelecido do número de táxis. Parece que não abre licença há muito tempo. É que aqui no Brasil existe um mundo paralelo, né? Sim. Existe um mundo paralelo do qual a gente sabe quase nada. Não, em Buenos Aires, por exemplo, que tem uma quantidade absurda de táxis, tem táxis que eles mesmos dizem que é melhor tu não pegar, porque sim, tu não sabe o que vai acontecer. Tem taxista, né? Tem histórias de turistas assim que vão parar no... Cara, tem taxista em Buenos Aires que uma certa vez eu estava lá com amigos pra ver o Rolling Stones, e aí na hora de dar o troco, o cara tava com uma nota alta, e aí trocou no táxi, o cara deu troco de notas falsas, velho. Nota falsa. Não, e o pior dos taxistas em Buenos Aires é que eles são argentinos. É, isso é muito pior. Isso agrava a situação. Imagina só. Ai, tá bem, queridos, vamos dar uma rodadinha então, não tem Marcelo hoje. Pô, Peter, deixa eu aproveitar o início do programa, eu preciso da ajuda, claro, da nossa audiência, assim, tá? Bala aí, cara. Primeiro eu quero mandar um grande abraço para o pessoal que trabalha nos hospitais no sul do Brasil, que ontem eu estive em dois hospitais em Porto Alegre, um público e um particular, e realmente a situação é difícil em ambos, não existe mais plano de saúde particular, todo mundo espera pra caramba, essas pessoas estão sobrecarregadas, né, e os governos deixam a Deus dará, né, não investem na saúde, não investem em melhores salários, e realmente a situação tá difícil, né? E agora eu quero que a nossa audiência ajude uma criança, uma família que tá passando por uma situação bem difícil, uma criança de 2 anos que foi atropelada, sofreu um acidente, tá em recuperação, mobilizou todo o hospital de pronto-socorro, e essa família precisa de ajuda para o tratamento de João Paulo Gafferi Dônia. Tem uma conta no Bradesco, agência 1377-3, a conta poupança como é que eu vou dizer, cara? Mil mais cem. Deixa eu falar que é 1000105. Depois a gente pode botar até no blog, né? Mil e cinco, tá? Bota no Twitter, melhor. No Twitter, aí o Twitter Maurício agora pode fazer isso. Tira, tá, João Paulo Gafferi Dônia, por favor, ajudem essa família que precisa muito de vocês. Obrigado. Show de bola. Obrigado, Porazinho. Vamos ver aí, Mr. P. Você percebe que está velho quando... Ai, ai, ai. A cartomante se oferece para ler o seu rosto. Você é mais velho que o seu dentista. Puta, essa é terrível. É péssima essa. Mesmo. Essa é assustadora. Por isso eu continuo indo na mesma dele que eu era pequenininho. Doutora Heloísa, permaneça. Eu não sei se tá na lista, mas uma que entra tu chamar jogador de futebol de guri. Sabe? Puta, mas isso aí é horas que nós vamos fazer. Tu também tem horas de vida, né, pô, KG? Não, quando tu... Eu tamo, agora tá comecei certo a chamar de guri. Não, tá certo, Potter, cara. É. Quando tu percebe e olha o jogador, por exemplo, o Douglas... Esse guri joga muita Douglas, bola. Douglas, tu tem a impressão de que ele tem 40 anos como nós. Tudo bem, mas veio o Simon aqui 20... no Bola nas Costas, por exemplo, é um guri, né, é cara? Tá, mas quando tu tinha 16, ele não era guri, né? Mas quando tu tinha 16, não é, KG. É isso que eu tô falando. Tem um momento da tua vida que tu começa a chamar os caras de guri. É que nós somos de um tempo, né, vivemos um tempo onde todos os jogadores eram mais velhos que nós. Sim, isso aí. E mais do que isso, eles iam muito mais adiante do que hoje. Eles apareciam com 26. É, isso aí. E agora hoje surge com 16. Tá? O Neymar tem 17. O Messi tem 24 anos, né? 23, 24, né? E por isso a gente às vezes faz um pré-julgamento das atitudes deles, como se eles fossem pessoas adultas, maduras. Exatamente. Com uma certa idade, uma cobrança que é injusta, né? Não dá pra comparar com o que eles fazem dentro do campo, né? Claro que não, Pô, um abraço pro Grêmio, então, Grêmio Futebol Português, que eu passei a manhã inteira hoje lá no Grêmio, lá, Vitor Rodrigues, JP, toda gurizada lá, gravando coisas. Foi lá comprar camiseta pra ti? Não, foi entrevistar a Fernanda Lima. Olha! Aí tem que ser no Olímpico mesmo. Beijo pra Fernanda Lima. É isso aí. Em breve, no Patrola. Ah, uma vinhetinha, tá? Você não podia perder, né? Tinha, até porque ela é gremista. Tá, e os velhos ali? Sim. Você... Que tem um velho aqui. Ó, Maurício. É o teu caso aqui, ó. Você, Maurício, e seus dentes não dormem juntos mais. Ah, não é verdade. Ah, que dureza. Que deprê, cara. Copinho ali do lado, deprê, né? Na cabeceira. Eu tenho uma frase que diz assim: enquanto minha avó dorme, o copo sorri feliz pra ela. Baita frase! Tinha uma clássica que era o Roberto Carlos dormindo, e aí a cobertinha, né, um pouco puxada pra cima, e aí tem um pezinho pra fora, e do lado um copo com um pezinho, uma perninha assim, no, na, do um copo, lado. Né? Era um copo de gimo silicone. Isso. Outra. Um sinal de velhice também. O telefone toca na TV e tu acha que é pra ti no teu telefone. Prata! Tudo dói e o que não dói não funciona. E finalmente o pior de todos. Não, vários são ruins, mas fazer o quê? Quando seus ouvidos são mais peludos do que sua cabeça. Sabe que essa é uma careca. Meu, essa é uma preocupação minha, porque eu tô perdendo cabelo. E eu tenho cabelo em todas as partes do meu corpo, cara. Em todas. E só caios da cabeça. E só caios da cabeça. No ouvido eu ainda não tenho, cara. Ainda não. É? Se olhar, tem. Pô, desculpa, então. Deixa já começou. Deixa mas já hoje em dia nós já temos aí aparelhinhos que resolvem esse problema. Aparelhinhos. Um aparelhinho que tu liga e bota na narina, faz. Ah, sim. Aí bota lá de novo e faz. Mas o ouvido é mais difícil de tu perceber que tu tens. A não espelho, né? Espelho. A não ser quando o chumaço tá saindo pra fora. E alguém te puxa pelo chumaço. Exatamente. Eu tinha um professor de educação física, Finado Tarzil. Quando o Tarzil, o grande Tarzil. Conheci o Tarzil, o grande Tarzil, né? Toma dois Tarzil. É, remédio contra enjoo. Ah, enjoou. É, Tarzil. Plazil, E aí ele ficava passando as instruções pra gente, eu ficava olhando pra cara dele, não tinha como não ficar olhando pras orelhas dele. Assim. Porque as orelhas estavam tudo enrugadinhas, os pelinhos dobrando, já grisalho. Ele tinha os cabelos da orelha grisalho. Imagina só. Coisa horrível, tudo saindo, que assim, meio nojento. O pior é aquele homem que fica careca e deixa o pedaço crescer pra tapar a careca isso é horrível, por cima. Olha. Sim, né, o topete por dentro. É, daí dá aquela penteada pro lado, tapa favor, toda a careca. Assume a careca, né? Assume. E aí na sala de aula, meu professor de química meio que ficou irritado, assim, uma hora se virou meio rápido demais e caiu o cabelo dele de cima da careca. Era peruca? Não, ele era um lado crescido, então ele tinha um lado de cabelo comprido, que sim, ele tapava. Ele fazia um touro. Um dos primeiros homens públicos do Brasil que fez uso da peruca era o Yvon Cury. Yvon Cury. A minha avó me comentou isso, cara. Uma peruquinha assim, ó. Ah, olha. Vai, Yvon Cury, então, vai. Ronivon. Mandar um beijo pra Michele, que é ouvinte aqui do Pretinho, tá ouvindo o programa neste momento. Michele. Duas rapidinhas aqui, ó. Uma mulher entra no gabinete do médico e diz o seguinte. Boa tarde. O senhor tem algo contra a tosse? E o médico responde: não, a senhora pode tossir à vontade. Mandou Marcelo Krumenauer de Floripa. Mais um. Como se faz pra saber que um espião é argentino? Tempo. Ele leva um cartão que diz: El mejor espia del mundo. Quem mandou foi o Rodolfo dos Santos. Rodolfo Dias, fala aí, Potter. Eu acho que eu vou contar uma piada. Piada do Potter. Apoio. Procurando um homem. Agência de relacionamentos Cássio Pinto. Cássio. Essa piadinha linda aqui vai pra minha mãe, querida, que tá me ouvindo. Beijo, querida, dona Marlene. Beijo pra senhora. Essa aqui, ó, o Eduardo Ismael Marcelino. Ismael, com E. Não é mais Mael. Um Ismael. E é com S, né? Quase isso. Palhoça Santa Catarina, tá? Chapeuzinho vermelho, olha o lobo ali e fala assim: seu lobo, por que você tem essa testa tão suada? Esses olhos tão apertados? E esses dentes tão arreganhados? E o lobo olha pra assim: pô, Chapeuzinho, deixa eu cagar em paz. Beijo, mãe. A testa suada é demais. E aí, Gonaiquinha? Quem nasce na primavera tem menos tempo de vida. Ah, não. Ah, vamos fazer as contas aí. Eu nasci no verão. Eu nasci no verão. De acordo com a pesquisa, quem nasce entre a primavera tem menos tempo de vida do que os que nascem no outono. Bebês nascidos na primavera têm maiores chances de desenvolver problemas como asma, autismo, esquizofrenia, esclerose múltipla e Alzheimer. Parabéns à produção por trazer esta informação que a audiência agora... vai planejar o filho agora. Não, e é bacana pra mulher que já tá grávida, né? Vai nascer. Setembro, 23 de setembro vai nascer. A produção realmente está de parabéns. É que a gente não gostou, né? O Pio piora muito, tá? Ah, é? Piora. Os cientistas acreditam que a exposição ao sol durante a gravidez pode estar ligado ao fato. Já que os raios solares diminuem a produção de vitamina D, e sua ausência pode resultar em efeitos a longo prazo na saúde. Ou seja, se a mulher tá grávida durante o verão, ela vai parir depois já no outono, no inverno, entendeu? Tem que conceber agora, então. É melhor hibernar. De junho até agosto. Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar. Pra nascer em março, abril, maio. Então é agora, gente, é hoje! E o bom que tem menos leonino no mundo, né? Um estudo semelhante apontou que os nascidos no outono viviam cerca de 160 dias a mais dos que nascem na primavera. Ah, 160 dias só? Nada, meio ano. Para, olha o que tu faz em meio ano. Depende, se o cara morre no verão, tá bom, se livra do inverno. Tu tá, faz dívida. Quem nasce no inverno e no verão, não tem ainda? Na primavera. Não, ainda não tem. É importante. Não estudaram ainda. Meia estação. Morre 160 dias antes. É quem nasceu na primavera. Em média. Legal. 160 dias, eu vou morrer uns 300. Mas se é pra ficar enchendo o saco aqui no planeta Terra, tem que morrer. Nasci no verão, cara. 21 de dezembro. Então, início do verão, primeiro dia do verão. É, o Porã já se quase um garoto verão. É, o Porã. Então, isso pra quem nasce entre primavera e outono. Então, quem nasce em verão, inverno, já sabe quando vai morrer. Não sei. Sim, porque se esses morrem 160 dias antes... Na primavera morre 160 dias antes. Antes de quem? Do outono. O Pi sempre querendo florear. Quer floreio. Não complica. Que ele nasceu na primavera, por isso que ele tá de casa. Tá preocupado. Mas aqui tá uma prova que viva de que isso é bobagem. O Pi tá aqui firme e forte. Eu nasci dia 26 de julho. Ele nasceu no inverno. Mas de quem disse que eu tava preocupado comigo? Mas o Potter falando dos leoninos. Leonino nasceu no inverno. Não, mas... Meu Deus, que gente confusa. Na verdade, isso é uma idiotice. Termina, vai por assim. Consegui. É isso aí. Vamos falar de amor? Vamos. Vamos falar de amor no programa de hoje. Né, para... Que tipo de amor? O amor, Rodaica, não é aquilo que você passa a vida inteira tentando definir. Ah, não? O nome disso é abdômen. O amor não é aquilo que vai diminuindo... com erros. Ah, não. Com os erros. O nome disso é borracha. O amor não faz a gente dizer coisas para depois se arrepender. O nome disso é vodka. O amor não é aquilo que te faz passar por fases difíceis. O nome disso é a estrelinha do Super Mario. O amor não realiza as tuas fantasias. O nome disso é costureira de escola de samba. Tá bom. O amor não faz brotar uma nova pessoa dentro de você. O nome disso é gravidez. O amor não é aquilo que se conquista com declarações. O nome disso é restituição de imposto de renda. Aliás, estão liberando hoje, né? É hoje! Eu não consigo entender como é que amor tem é outra coisa. Amor é outra coisa, cara. Olha, 1:27, vamos fazer os classificados do Pretinho. Pode crer. Quando a gente está se divertindo, o tempo passa muito rápido, cara. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência para Work and Travel é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Minha sogra tá vendendo o ponto dela na Assis Brasil. Ela tem uma loja de roupas e a moça se aposentou. Agora, a moça é a sogra da nossa ouvinte aqui, a Lourdes. É, minha sogra se aposentou e quer curtir a vida viajando. Então me ajudem a ficar sozinha em casa. Tem que viajar. Puta, ela mora com a sogra, pelo curtir visto. Curtir a vida doidada, a sogra. Né? Caraca, morar com a sogra é muito. É pura bucha. Amor de Deus, mano. Contatos então por e-mail vendo@ig.com.br com a Lourdes. A Lourdinha tá beijo, gurizada. Liga pra Lourdes lá. Morar perto da sogra já é ruim. Morar com a sogra é um troço. Vendo ponto. Sogra, é o ponto escrito, né? Vendo ponto. P-O-N-T-O. Isso, vendo.ig.com.br. Isso aí. Beijos, gurizada. Tô vendendo a caminhoneta do meu pai. Motivo: queremos tirá-lo do serviço pesado. Ó. e ele usa como desculpas para não sair a caminhonete. É uma longa história, mas o importante é que a oferta aqui está. É uma máquina, é uma F1000 branca com um baú térmico, está na família há mais de 20 anos, era do meu vô, que Deus o tenha, e agora está com o meu pai, o qual mima ela todos os dias. Dá mais essa atenção pra ela do que pra família, né? Certo, entendi, sim, entendi o pra caso. Pra mulher, pra todo entendi mundo. O caso, é. Se é uma D20, tudo bem, mas uma F1000... É. Não, valorizou o produto do cliente. Só da Chevrolet, tá do seu lado e afora. Ah, sabe isso? Que eu tenho uma D20, né, Magnata? Eu tô ligado, eu também D20, tenho. Guardei pra te dar uma volta na D20. Vou dar. A gente pode trocar, tu dá uma banda com a minha D20, eu dou uma banda com a tua. E hoje eu tô te esperando, hein? Tô te esperando. Vou te receber no camarim. Essa F1000 branca com baú térmico tem... O que que ela tem aqui? Ela tem direção hidráulica, chassi reforçado, motor e caixa seminovo. Seminovo. O Peter tá gostando da oferta. Tá. Se atraiu pela oferta. É, 21 mil reais. Vai comprar. É, 21 mil reais. Ó, vou me jogar nessa F1000 branca. Não diz um ano, cara. Esse é 21 mil reais. Pareceu o Baleiro Balas aos 40 do segundo tempo no time perdendo. É o Baleiro Balas. O e-mail pra comprar F1000 branca é vendof1000branca@gmail.com. Falar com eu, Leandro. Com eu? Ah, o Leandro. Ele falou eu. Brincou, né? Brincou. Ah, brincou também, escreveu seminovo com C. É verdade. Brincou. E quem é que ele escreveu aqui que ele brincou também? Não, era isso só. É brincalhão, cara. Também era isso. Infelizmente, meu sócio Almir não está aí divulgar os produtos da nossa empresa. Exatamente. Então vamos direto pro show do intervalo. Chocolate, a gente volta aí em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios. Estamos com Coca-Cola, Abra Felicidade, Nova Skin, o Cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. E aí, doutor Alceu? Exatamente. Doutor Alceu, vamos trabalhar um pouquinho aí, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda, doutor Alceu. Doutor Pepe, no Criciúma ganhou ontem, doutor Pepe. Boa, Criciúma. Tigre. Foi 1-0 aos 51 do segundo tempo. Gol de pênalti do Schwenk, que é o 51 do segundo tempo. Que beleza. Pênalti claro. Não, pênalti claro. Não é aqueles pênaltis claro, do Corinthians, entendeu? É pênalti claro. Porque o juiz que estava apitando era um gaúcho. Gostam muito de dar 8 minutos, né? Os gaúchos. Era o Márcio? 8, 9 minutos. Não era o Márcio, era um novo. Como era o nome? Pô, eu não vou me lembrar agora o nome. Aliás, Carlos Simo tava ontem lá na nossa peladinha, né? Encontrei o Carlos Simo e ele falou: pô, diz pro Potter lá que eu gosto muito dele. Porque tu disse que tu não gosta dele, né? Não, eu não gosto de nenhum árbitro. Gaciba, que eu dormi junto, né? Na mesma cama. Meu Deus. Não gosto do Gaciba. Aí o Carlos Eugênio Simo te mandou um abraço. Falei isso pra ele, falei assim: eu não gosto de vocês. Vocês marcam falta em tudo, cara. Não, já laguei. Já laguei. Quem mais, doutor Alceu? O Edmundo, doutor Peter. Ih, o Edmundo, então, cara. Estão atrás dele, tá com mandado de prisão declarado. Sabe que eu vi o Edmundo no terceiro tempo da Band, no domingo, cara. E o Edmundo numa tranquilidade, numa alegria. O Milton Neves brincando com ele, né, animal? Porque não sei o quê, e eu pensando, cara, que loucura, o Edmundo tá mal na foto, assim, né? Ele, pô, matou 3 pessoas, afinal de contas, né? E aí, na mesma semana, puf. Ele se envolveu num acidente em 1995, que ele acabou... E aí ele foi condenado em 99. Aí não pode passar 12 anos, que prescreve. Isso. Então a justiça quer pegar ele em 2011, pra não dar os 12 anos, pra prescrever o crime, entendeu? É homicídio doloso, né? São 12 anos que nós... Então a gente tem que pegar esse ano, Edmundo. Mas ele não vai preso, né? É culpa. Doloso é que se eu vou pegar esse carro, vou matar alguém. Acho que a ideia vai pagar fiança aí. Ah, bom, aí eu não sei o que vai fazer, mas... Desculpa, assim, eu não li a notícia toda, mas não tem um ingrediente aí de que ele não teria comparecido à audiência e teria sido julgado à revelia. Pode ser. Uma coisa assim, e aí. Não, eu acho que não. Ele se abraçou todas as arestas que a justiça dá pra poder ficar como ele tá hoje. Como todas as pessoas que têm dinheiro fazem. Exatamente. Na verdade, ele foi condenado em regime semi-aberto. Semi-aberto. E aí ele vai ter que cumprir agora esse regime semi-aberto. Quer dizer, os caras já foram procurar ele. Ele pode ter sido preso agora há pouco. A informação inicial é que que ele procuraram ele num apartamento dele na zona sul do Rio e não tinham encontrado até então. Tá, ou seja, ele estava foragido. Paulo, agora ele. A situação do Edmundo agora, se não encontraram ele, é foragido, porque ele tem que. Né, ele já foi condenado e tal. E agora ele tá foragido. Foi um acidente de trânsito. Foi um acidente de trânsito. E fica a dica pra você que tá nos ouvindo, especialmente no carro agora: correr pelas ruas da cidade, cada vez mais espremidas pelo estacionamento de carros, é uma temeridade. É um perigo. De trás de um carro pode sair alguém, pode sair uma criança atrás de uma bola, tu pode atropelar essa criança e acabar com a tua vida e a vida da criança. Exatamente. E a vida da família dessa criança. Então, pelo amor de Deus, pensa antes de acelerar o teu carro nas ruas. Isso aí. É, batamento, era isso então, né, doutor Pedro? Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado pela informação. Quero dar um toque aqui que a gente deu ontem, cara, da promoção da Kaczynski, velho. Se liga aqui na promoção imperdível da Comet 150. 3 anos de garantia e 1 ano de seguro total com assistência 24 horas. O legal é que essa moto está saindo da concessionária por R$5.390, sendo que o valor inicial dela é R$6.290, então é quase R$1.000, são R$900 que tu tem de diferença, e você compra em 36 vezes de R$219. 36 vezes de R$219. E eu lembrei ontem à nossa audiência que 36 meses são 3 anos. Isso. Então tu paga a moto em parcelas o mesmo tempo que tu tem a garantia da moto. Claro. É uma barbada. Tu paga 219, compra tua moto e vai ser motoboy. Uma Comet 150 que se presta a isso. Tu tem 3 anos pra pagar e durante 3 anos a tua moto vai estar na garantia. E quem comprar a Comet 150 financiada pela BV Financeira, quem paga a entrada, ou seja, a primeira parcela, é a Kaczynski. Uhul. Não perca esta promoção, que é válida somente para o mês de junho. Aproveite esta oportunidade e passe no stand da Kaczynski, no salão de motos que está rolando na Fiergs. Fala lá com a galera da Camotos ou da Auto Sul, diz que ouviu aqui no Pretinho. Preencha um cupom e concorra a 2 motos elétricas. Você encontra a Kaczynski na Camotos de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Gravataí e também na Auto Sul de Porto Alegre e Guaíba. Grande abraço para a rapaziada da Kaczynski, da Camotos e da Auto Sul que estão direto ouvindo o Pretinho Básico. Vamos girar aí, Mr. Pilha! No dia 28 de maio, fui no bar Original em São José, Santa Catarina e vi uma linda mulher. Eu estava com 2 amigos, não tive como chegar nela porque ela estava acompanhada. Opa. Quando o bar encerrou às 3 da madrugada, que me deu um aperto no coração, porque eu sabia que nunca mais iria ver aquela mulher que fiquei encantado. Mas eis que a minha segunda chance chega. Sábado passado, dia 11 de junho, fui até o bar novamente e lá estava ela. Opa. Sozinha. Opa! Alone. Meu coração começou a acelerar. Fiquei louco para falar com ela, mas ali eu estava acompanhado. Parou! E não tive como dispensar quem estava comigo. Ficaria chato. Mas preciso saber quem é esta mulher. Ela foi embora novamente sem eu saber quem ela é. Preciso da ajuda dos pretinhos. Vai sábado que vem, ela tá no terceiro. Já teve há 2 sábados lá. Ela tá frequentando esse lugar. Ou não, né? Mas me diz uma coisa, tem a idade desse cidadão aí? Vamos lá, vamos seguir porque em frente para saber. Tem uma idade que o cara ficou obcecado. É meio ali dos 16 aos 90, né? Aí o cara sai de casa com umas espadas, um saco. O cara começa com uns 16, 14, 16, dependendo do caso, né? Uns começam mais tarde. Eu tive um tempo de obsessão, assim, por algumas garotas. Deixa o pessoal lembranças do porão. E realmente era assim, cara. E muitas vezes nem cheguei pra conversar. Só ficava, eu vou lá. Porque Fetter foi obcecado por ti, Rodaica, no começo? Ainda sou. E hoje... Não sei. Ele tem que responder essa pergunta, sou doente. Potter. Sou doente. Eu? Dependente. Físico. Olha, E químico. Beleza, hein? Mas do céu. Eu não vou fazer comentário. Eu acho que ela levou muito a sério. Cara, eu lamento muito. Eu, se fosse tu, acreditava. Não, mas tu não vai na pilha deles. Eu só disse que eu não ia falar nada. Inclusive, ela pensou, é um debochado. Mas segue o e-mail dizendo, mas preciso saber quem é esta mulher. Ela foi embora novamente sem eu saber quem ela é. Preciso da ajuda de vocês pra conhecer, quem sabe, o amor da minha vida. A Suzana, segura aí. Que é, não é a Suzana, não é do Bola 8 lá, é a Suzana, é do Bola 8. Vânia, deixa o Pico concluir. As características da gata. rosto tipo Paola de Oliveira. Meu Deus. Só pra gente se situar, quem é a Paola de Oliveira? Ah, pois é, caiu os platos do dia, tá na novela, né? Em é Sensato Coração. Não, ninguém responde pra ele, isso é uma falta de respeito. É uma falta de respeito mesmo. É a guria da novela que é rica. Como é o nome dela? Na novela? Gostosa. Não tenho a mínima ideia de coração, é a novela de Oliveira. Ai, meu Deus. Só um pouquinho. Glória Pires. Peraí, é aquela que eu te pergunto quando eu tô vendo a novela quem é e tu nunca me diz, é isso? É essa aí. Com certeza é essa aí. Não, ó. Tu pergunta quem é todas. Não, opa, é que eu não conheço, né? Denúncia! 2, 3! Eu já não concordo com o 2, 3. Falar de dependência química, oi. Mas é pra saber como é o nome do vilão, o Léo. Como é o nome do vilão? Eu não sei o nome do vilão. O Léo? É? Léo? É que Léo, tem alguns não, na vida real. Gabriel assim, Braga Nunes. Novela, pra mim, alguns eu só sei o nome do personagem, outros eu só sei o nome do artista. E eu me entendo assim com ele, entendeu? Tá bom. Tipo a Paola de Oliveira, eu não sei o nome dela. Eu sei, a Glória Menezes eu sei. Ah, mas aí é outra história. Acho que é a Marina. A Glória Menezes não morreu, velho. Não, claro. Claro que não, tá louco. Com a Beth Faria eu sei, por exemplo. Sim, tá casada. A Beth Faria também eu sei. Continuando o pedido. Gata, ela ia aparecer, ela tem o rosto lá, Paola Oliveira. Sim. Paola Oliveira, morena, mais ou menos 1,80m de altura. Nossa senhora! Estava vestida com jaqueta preta e mini saia branca. Para, isso aí não é mulher, cara. Que isso, mano? É ruim, Rodaica. Peraí, vamos no traje de novo. Péssimo. Jaqueta preta. Jaqueta preta. Não, eu não vou emitir opinião. E mini saia branca com lista cinza ou preta. É uma zebra. Podia ser um vestidinho. Olha aí, aí. Peraí, que a Rodaica tá computando. Brincos aqui, ó. De argola. Tô visualizando a mulher, 1,80m, saia branca. Não, é um vestidinho inteiro, branquinho, assim, e uma jaquetinha de cor por cima, clássico. Tá, vai, continua aí. Como era o nome do lugar que ele tava? Aí você não disse. Tia. No bar original, isso. Bar original. Ah, grande bar. É, com brincos de argola em dourado. Gruta. Tá bom. Gruta vermelha. Olha, eu aqui quero ficar solidário ao rapaz, dizer que ela tava muito bem vestida, Caleche. Uma mulher elegante, alta, num local agradável. Tô contigo, Pê. Gostei da roupa dela. E numa cidade tão bacana quanto São José, eu vou seguir o e-mail aqui. São José só tem gostosa, impressionante. Olha, mas como é que ele vai achar essa moça se ele não disse o nome do lugar e onde mas qual é o nome? Ela não ouviu, disse tudo, vocês não ouviram nada. É que vocês têm que entender uma coisa básica: o jeito que o homem vê uma mulher não é o jeito que ela se vê. Ela nunca vai saber que ele tá falando frase. Dela. Baita frase! Ela nunca vai saber que ele tá falando então, dela. Então eu vou dizer tinha como ela se vê. Uma mulher, isso aí. O mini saia branca pra ver nem era. E o cara já olhou pequena ali. Então ele acha que ela é parecida com a Paola de Oliveira, morena, 1,80m, vestida jaqueta preta, mini saia branca. Então tá, ela se vê assim. Atenção, você mulher que tava lá no bar original, você que é gorda. Caçando. Um bagulho. Parecida com a Valéria Valença, sim. Não, ao contrário, porque pelo que a Rodaica falou, a mulher nunca se vê tão bonita assim, tá bom, entendeu? Desculpa. E aí vai ser difícil pra ela. A Valéria Valença é espetacular. Ao contrário, mas ele tá dizendo. Mas para um pouquinho, mas ele não. Pelo que ele diz aqui, ela é linda. Uma mulher que é parecida com a Paola de Oliveira, é morena e tem 1,80m. Cara, várias análises devemos fazer. Meu. O estado etílico do camarada. De repente. Não, mas foi a hora vezes. Da festa. Não, ok, ele podia estar bêbado nas duas vezes. Pode ser uma baranga e ele achou ela linda. Não é baranga. Acontece muito. Mas duas vezes ele viu ela. Acontece muito. Por essas e outras, duas você também parei de beber, cara. Duas vezes. Duas vezes com a mesma, acontece duas vezes com a mesma, porque existe muito. Então tu estava num estágio de anestesia durante dois meses. Uma coisa é mal contar, Porã era casado quando ele parou de beber. Existem várias coisas, várias armadilhas na noite, você aí que bebe à noite, sai pra curtir a balada. Existem várias armadilhas. Uma é o excesso de álcool. Outra é aquela luz baixa, né? Aquela pouca luz no ambiente. Né? E aí não, mas por essas, luz vermelha, fraquinha? Luz negra, aquela coisa toda. Luz negra eu gosto, cara. As coisinhas brancas ficam tudo explodindo. Fica os dentes, fica tudo. O dente fica brilhante. São várias essas armadilhas. Depois tu pega. É os branquinhos dos olhos. O que acontece? Tu pega o bichinho e aí quando vai ver. Quando vai ver, acordou do lado do bichinho, mas o que é isso? Como é que é o nome do bar? Porã, tu pode parar de dizer pro Porã aqui que estas armadilhas. Estas armadilhas que o Porã cita. Essas armadilhas que o Porã cita. Dizendo cuidado, você olha e tal. Péssimos caçadores. Não, estas armadilhas, da mesma maneira, são feitas para as mulheres durante o dia. É verdade, né? Que a mulher tem que se produzir mais ainda pra não parecer que é um bicho. Ela tem que cuidar com quem ela encontra, porque os homens são isso, entendeu? Ô, pateta. Não, não entendi. Pateta. Tá bem, então ele não conseguiu, entendeu? Que coisa, hein? Mas eu aconselho. O nome do bar é importante. O nome do bar é Original. Isso, no original só tem mulher. O original. Qual era o nome do bar? O resto é original. Cópia. É cópia. Bar original tem legal, tem umas mesinhas assim de piscina na frente. Olha, se esse cara não encontrar essa mulher. Um restaurante que tem umas mesas na frente, né, padre? Isso aí. Meu cara, Deus. Por favor, cara. Tá imperativo. Vamos focar no troço. Mas nós estamos focados nas mesas do bar. É importante. E quem assina? Leonardo. Acabou, cara. Ponto Floripa. Dois. Ah, o dois. Vai dar o e-mail do cara. O dois, claro, dá o e-mail. O e-mail que eu tô dando. Pra mulher dá, óbvio. Claro. Mulher dá. Porque ele bola, diz posso... aqui, pretinhos, peço por favor a ajuda de vocês. É minha única esperança. Então tá. Preciso muito, esta linda mulher. Passem o meu e-mail, quem sabe ela esteja ouvindo. Leonardo.floripa2. @hotmail.com. Ufa, acabou. Leonardo Floripa 2 é o número 2, tá? Floripa2 @hotmail.com. Por favor, leia o e-mail duas vezes. Olha, mais atenção do que foi dada a esse e-mail, não vai ter outro no programa. E o pior é que essa mulher de jaqueta preta já tá com outro cara. Já. Sim, ela já tá ficando com 5, 6 caras. Ela já tava com um cara na festa. Na primeira festa. Sabe qual é o apelido que ele usa pra ele mesmo? Hã? Cavalo Égua. Merda, isso me lembra um amigo meu. Não merece. Cavalo Égua. O centauro. Não, cavalo Égua. Ele primeiro tem que decidir se ele é cavalo ou égua, né? Sim. Tá bem. E aí, Cajezinho? Eu tenho algumas pérolas aqui, mas antes eu quero lembrar o pessoal que nessa sexta-feira estarei no Live Sport Club, discotecando, Maurício, a partir das 22 horas. Não acredito, cara. Vai ter show com a banda Scrotes. Ah, os Scrotes? Não é os Strokes, é os Scrotes. Ah, que é uma banda de Floripa lá, o Paul Pierce falou muito bem dessa banda. Claro, os Scrotes. Com participação do Tonho Croco na sexta-feira. Ah, Tonho Croco. Do show lá dos Scrotes. Vai participar sexta-feira de vários shows, menos da outra vez. Doutor Barcelos Esquina com a Venceslau na zona sul de Porto Alegre, certo? Certo. O tempo no céu demora uma eternidade pra passar. Jesus te ama, mas eu te acho um bundão. Esse aí é pro nosso amigo aqui, ó. O álcool, o Leonardo, o álcool é capaz de grandes metamorfoses. Ele faz você ir pra cama com a Malu Mader e acordar com a Zezé Macedo. Mais ou menos o que eu disse há poucos minutos atrás. Uma pérola nova, né? Uma pérola bem moderna. É, bem moderna. Diferentemente do uísque paraguaio, o carro a álcool não espera o dia seguinte pra dar dor de cabeça. É bem novo isso aí, cara. E finalmente, amar, verbo intransitável. Tem uma frase aqui muito interessante, ó, do Benjamin Disraeli. O Disraeli. Que é assim, ó: todas as mulheres deveriam se casar um dia. Os homens nunca. Baita frase! Pode, né? Baita frase! Hoje tá liberado, hoje pode acontecer isso aí. E aí, Potterzinho? Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Fiat Brava, o carro da mulher com TPM. E aí o gago chega correndo em casa, o telefone tocando e atende. E aí começa. Ai, que desespero. Ih, desligou. Muito bom. E aí, Madaiquinha? Beijo para Armandinho. Oi, pretinhos. Meu assunto é de interesse das mulheres, por isso é enviado pra Rodaica. Boa. A Cláudia Nicolazzi mandou. Rodaica, você gostaria de se casar na igreja, no cartório ou em qualquer outro lugar, mas com uma cerimônia bem organizada, bonita, do jeito que você imaginou? Sim, e aí, Rodaica. E aí, Rodaica? Sim! Não. Ah, tu é sortudo, hein, meu? Cara, eu não sou sortudo. Ontem no programa das três. Desculpa, ontem no programa das três nós falamos disso e eu falei que a Rodaica não tinha esse interesse. Você lembra? É verdade, lembra. Eu não vou por vocês. Eu vou pela Cláudia, que eu confio mais nela. Não, não, obrigado, obrigado pela parte que me toca. Não, é que é mulheres, né, o assunto. Sim, ontem no programa das três, os seus coleguinhas e seu marido. Não é marido, né, Rodaica? Fofoqueira. Disseram que isso é coisa de mulher que quer aparecer para as amigas. Que mulher legal é a que não liga para isso. E ao invés de gastar com festa, investe em outra coisa, com certeza bem material. Eles estavam pensando, quem sabe, num carro novo. Não, eu viagens. até falei uma viagem, uma reunião de amigos sem a pompa do casamento. Eu falei isso. Toda mulher sonha com um casamento, diz a Cláudia. Não precisa ser uma. Dá pra ouvir o que a Cláudia quer. Boa, Rodaque, agora dá na cara dele. Eu andei com o galetãozinho com o salsichão. Isso, ali na HD. Salsichão na quadra de futebol. Salsichão dançante. Só os homens vão. Na HD. Até as mulheres pra mim também, não tem problema. Ah, vou tomar banho que o Fedra vai casar com a Ai, que ó. Muito bom. Eu quero ver o e-mail, ouvir o e-mail da Cláudia, obrigada. Toda mulher sonha com um casamento, diz a Cláudia. Não precisa ser uma festa com uma super cerimônia e tal. A reunião com os amigos e familiares fica pra sempre. Um bem material, depois de um tempo, a gente troca. Não entendo o casal que vai ao cartório pra fazer a declaração de união estável, casa logo no civil e pronto. Pra que ficar enrolando? O que tu pensas a respeito disso? Ela me pergunta. Tá. Que medo é esse que os homens têm? Principalmente os meninos do PB, de casar com pessoas normais. Todo mundo casado aqui, mano. O único que não decepciona é o KG, que não à toa é o meu preferido. Diz a Cláudia. E casou várias vezes. Sou casada com tudo que tive direito há 23 anos. Beijos, e daí ela diz, mulheres! Mulheres! Mulheres! Eu lamento a Cláudia, porque... Ela entendeu errado. Eu aqui disse que todas as mulheres que sonhavam com casamento, eu aqui disse que isso era uma coisa óbvia, e no entanto ela, ao invés de ouvir cada um ouve o que quer, ela ouviu o que ela quis e criticou os demais, ao invés de enaltecer talvez que num determinado momento um integrante tenha dito isso. Eu acho que a Cláudia ela tá se referindo aos comentários que são feitos constantemente aqui no programa. Não, foi só de ontem. Sobre essa, não, mas acumulando tudo. O histórico essa coisa de que, homem, agora há pouco ainda o Alexandre brincou falando, quer dizer, nem sei se brincou, né? Sobre que toda mulher devia casar e nenhum homem devia casar. Não foi eu quem falou isso, foi o Benjamin de Israel. Eu só dei voz ao falecido. Ele não morreu? Ok, morreu. São citações recorrentes aqui no programa. A mulher matou ele. Tem que concordar. A mulher escuta e ela sabe que vocês são machistas. O que eu tenho pra dizer pra Cláudia é o seguinte, eu concordo com a Cláudia, eu acho que a maioria das mulheres sonha em casar muito mais pela cerimônia e pelo encantamento daquela coisa do brincar de princesa, que as meninas trazem da infância, enquanto os meninos trazem outras coisas, como o futebol, o carro, a saída com os amigos pro jogo, como você estava falando. As meninas têm essa coisa da boneca, da brincadeira, isso vem um pouco pra fase adulta, mas eu também acho que até nesse sentido algumas mulheres são diferentes. Eu, por exemplo, não sonho com o casamento e nunca sonhei. No entanto, já fui em vários casamentos e me senti coroada naquele momento como uma amiga que estava ali no altar casando, porque é muito bonita a cerimônia. Ontem, ainda aqui, Rodaica, eu contei que fui em alguns casamentos, o Potter brincou, porque a minha mulher, casada comigo há 10 anos, mas não no cerimonial, foi pegar os buquês quando a tem noiva tem 6 jogou. Buquês em casa. Sim. Mostrando o interesse e a vontade de casar. Tu já frustrou a tua mulher no mínimo 6 vezes. Que coisa. Vai casar. Só nesse aspecto. Eu acho que cada casal tem que chegar num acordo, porque também, ao contrário do que vocês falam aqui, eu já vi vários homens também gostando de casar curtindo a função toda da igreja, da festa, de reunir as pessoas, porque hoje em dia as festas de casamento são cada vez mais divertidas. Elas não têm mais aquele intuito de antigamente de ser uma coisa completamente formal, e aí daqui a pouco os noivos nem curtem a festa, vão embora, que tem que ir embora antes de todo mundo, aquela bobagem toda. Não tem mais isso hoje. As pessoas economizam e vestem, e o objetivo é reunir os amigos pra comemorar o fato de estarem felizes, estarem juntos. Eu acho muito legal essa proposta. Mas pra isso nem precisa casar. Nos últimos 5 anos eu fui... Não precisa casar, pode fazer a festa. Em 5 casamentos, só 2 persistem. Mas é que aí é que tá, Potter. Por que o casamento tem que persistir? Porque esse é o erro. Isso aí foi legal enquanto quando durou. Quando tu tá com a pessoa e tu tá feliz com ela e tu quer fazer uma festa pra comemorar isso, não quer dizer que tem que ficar casado pra sempre. Não tá casado mais feliz 10 anos, depois não deu certo. Deu certo durante 10 anos. Não, mais um casamento também que não deu certo. Mas é que tu não sabe se não deu certo. Eles mentem pro padre lá, né? Se acabou, não deu certo. Cara, a Rodaica diz uma coisa que é muito certa. As pessoas nascem e vivem pra encontrar alguém pra morrer junto. Pra ter filho. Sim, óbvio, vou morrer junto, isso, até hein? Lá aconteceu tudo isso. Ontem, compraram cara. Uma casa, tiveram uma família, tiveram um cachorro, enterraram o pai, enterraram a mãe, viveram com os filhos, um morreu, o outro morreu, é a vida, né, velho? Eu peço licença pra vocês, pra eu retuitar através do Pretinho Básico um texto da Eliane Brum, que escreveu na Zero Hora e trabalha na Época hoje em dia, que é uma baita de uma escritora. Aliás, ela lançou um livro novo sobre... Porto Alegrense, um romance, não é? De Juí. Ijuí. Ijuí. Tá bom, é gaúcho. E então. Ela conta uma história de amor dos pais dela, cara, num texto emocionante num blog da revista Época. E aí eu tuitei isso no meu particular e vou retuitar pra gurizada ler, que é a história de amor dos pais dela, que eles estão vivos e tudo mais, que é demais, é lindo. É uma coisa que não acaba nunca. E ela coloca por que ela acha que não acaba. Ela bota elementos, assim, que não acaba, assim, que é bem bonito. Retuitarei. Tá bem. Essas histórias de amor que duram uma vida inteira eu acho incríveis, mas eu acho que as pessoas também têm que começar a valorizar as histórias de amor curtas. As que duram pouco e são intensas. Importa a intensidade. Eu faço isso. Porque não deixa de ser amor e é um jeito diferente de amar. E pode ser um casamento mais curto, se entender. Potter tá encurtando cada vez mais. 10 minutos vale, Rodaca. Até vale. Só que aí não é amor, é uma paixão. Não, mas em 10 minutos tu não ama alguém, tu devora alguém. É paixão. É diferente. Devora e digere alguém. Não, mas isso não acontece. Não, às vezes leva tempo a digerir. E no caso do Potter ainda joga fora no lixo depois. Não, joga fora no lixo! Ou joga fora no lixo! Joga fora no lixo! Do caroço, né? Isso aí é o meu passado. Queridos, foi um prazer ter estado aqui na companhia de todos vocês. Mais a nossa audiência de quase 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Muito obrigado pela parceria. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico para Coca-Cola. Abra a felicidade, nova skin. Se beber, não dirija. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nós voltaremos logo mais às 18 horas. Esteja você conosco também mais uma vez. Só obrigado, aqui. Vem aí mais um cabelo no espaguete. É o Geiso falando das cinzas do vulcão. Sabe-se lá com quem? Vamos ouvir.